nosso corpo, sem o qual não se pode viver, necessário para se alimentar, para se comunicar, até porque sem o mesmo não se pode falar, nem tampouco se fazer entender, não se pode sentir o paladar, o sabor da alegria de viver. Possui um poder ilimitado, é capaz de incendiar a floresta, pôr em risco a família, a sociedade, desfazer a alegria, acaba a festa. Para abençoar, amaldiçoar, para bem dizer e mal dizer, para exaltar e humilhar, para fazer o bem e desfazer. Esse membro pode dar alegria e trazer a tristeza para alguém, para fazer oração, interceder, para aumentar a fé de quem não tem. Serve para falar da vida alheia, para fazer fofoca e algo mais, para infernizar quem está quieto, outro membro não faz o que este faz. Quando esse membro está em ação na boca de quem quer fazer o mal, provoca total destruição, bem pior que o terrível vendaval. Como bomba ou arma nuclear, que jamais se pode contornar, faz um mal terrível e irreparável, impossível de se avaliar. Põe em risco a paz de uma nação, pode uma tremenda guerra provocar, inocentes morrerem aos milhões, o horror, o pavor se espalhar. Mas usada de forma diferente, pode falar do grande amor de Deus, do perdão concedido no Calvário, do caminho aberto para o céu. Mas na boca de um grande fofoqueiro, disposto a praticar o mal, faz ferida que não tem medicina, que dê jeito, é terrível, é fatal. Mas eu volto a falar que esse membro, ao falar do grande poder de Jeová, deixa capetaiado o inferno se tremendo e põe o inferno todo pra chorar. Esse membro do qual estou falando é a língua, já deu pra perceber. Você tem a sua, eu tenho a minha, meu irmão, só depende de você. Como é que você está usando? Pra fazer o bem ou fazer o mal? Pra falar do amor ou da vida alheia? Pra provocar bonança ou vendaval? Pra falar de Jesus ou do vizinho? Pra falar de bênção ou maldição? Pra falar de vitória ou de derrota? Pra falar do pastor ou dos irmãos? Pois quem planta vento, com certeza, colhe tempestade e algo mais, colhe dissabor e agonia, de colher a bonança incapaz. Não se esqueça de que vais prestar contas, você pode querer ou não querer, e além de tudo, recompensa pelo que estás fazendo e vais fazer.